porque a indiferença existe em você. Há quem sofre muito mais, você não consegue ver. Seja o que for, levante agora, siga em frente enquanto é hora. Deus tem pra você uma bênção. Oh, irmão, não fique assim. Seja o que for, levante agora, siga em frente enquanto é hora. Deus tem pra você uma bênção. Oh, irmão, não fique assim. O Senhor proverá. Ele vai fazer tudo a seu tempo. Não desespere um só momento. Lembre que é melhor esperar no Senhor e lhe dar melhor louvor.